Eu sei que lá fora tá frio, né? Eu já tô sentindo já. Vamos lá. Programa do Cacate. De novo, Cacate, rapidão. Programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Tudo certinho? Tudo ótimo. Dia gostoso, friozão, né, meu? É, agora chegou o tempo gelado, né? O frio, né? É, esse inverno de 2017 promete. Você já no outono, a gente já tá com esse frio do caramba, né? É, bem de ser um frio bem forte, né? Na verdade, estamos já na época mudando, né? Essa mudança. Ah. Então, vamos explicar para os ouvintes uma coisa. A gente tem aqui, antes do programa, a gente sempre senta eu e o Cacate para definir a pauta, né? Não é isso? Exatamente, claro. E aí o Cacate começou a falar de um projeto que se chama Mônaco. Aí, do Mônaco, a gente começou a conversar, lembramos do New Order. Que o Mônaco é um projeto do Peter Hook, que é integrante do New Order. Aí, o que nós nos lembramos? Que dá para fazer um programa totalmente feito em cima das músicas e dos projetos paralelos do New Order, não é isso, Cacate? Exatamente, é isso então, mesmo. Então, o que a gente vai rolar no programa? É, New Order, né? Pet Shop Boys e esse aqui também, o... Mônaco, o Electronic... O David Bowie e o Kraftwerk, é isso? Isso mesmo. Então, pra começar, a gente vai dar o start com o que fez... Onde surgiu o New Order, que foi com o Joy Division, né? Que você falou, inclusive, que é uma banda dark, né? Exatamente. Tem alguma noção de outras bandas darks que você curte? É, com o The Band, né? E essas bandas que a gente vai tocar também. Certo. Então a gente começa com o Joy Division, beleza? Ok, então. Até já. Programa do Cacate. makes me act like a... Nossa, Cacate, como eu gosto dessa música. Opa, maravilhoso, hein? Nossa, ela é demais. Você sabe mesmo que eu... foi a primeira música, olha só como é que são as coisas da vida, né? Não essa versão, que essa versão... Ela ficou mais conhecida, claro, porque ela é uma versão remix que foi feita em 1994 para um CD que inclusive a gente tem aqui, depois eu vou mostrar. Para quem tá acompanhando ao vivo, depois eu vou mostrar. O que acontece? Essa música foi a primeira música que fez a tradução do inglês. Eu não sabia nada de inglês, eu era criança. Aí eu peguei a letra dela e falei, não, eu preciso saber o que essa música significa e traduzir. Eita, então. E o que eu ia te falar? Mas você falou que a primeira lá do bloco, o Joy Division, né? Com Love Tears Apart, tocava muito em balada gótica, né? Tocava muito em balada gótica, né? Como eu tava te passando que o Dark, na verdade, depois virou gótico, que é o mesmo, na verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas era muito bom. As bandas são as mesmas, né? The Cure, New Order, um pouco, a versão mais inicial do Joy Division. Quer dizer, o Joy Division era bem depressivo, bem dark, né? Bem dark mesmo, é. E você ia no Plastic, que você falou, né? Isso, no Plastic. E você também chegou aí na Toco, né? Cheguei também na Toco também. Na Toco você falou que tinha... Ah, o farol lá que acendia. Ah, tinha um farol que no tempo do romantismo, das músicas românticas, o povo dançava juntinho, né? E que acontecia quando chamava o casal pra dançar. Certo. E ficavam lá em cima, que era o DJ lá em cima que dava o som. E quando entrava as músicas românticas, eles apagavam a luz, né? E passava, ficava passando um farol, andando pelas pessoas, pra procurar o mais perigoso naquele momento, o mais atentador. O mais saidinho. É, o mais... Isso aí. Aí o que acontece? E quando o farol parava ali, aí aparecia a denúncia, né? E aí falava uma palavra bem forte, assim, seu tarado. Aí, pronto, aí aquela pessoa ficava sem graça, aquela luz em cima dele, que nem câmeras e ação, né? Câmeras e ação, ficava a luz lá. Mas era uma comédia, viu? Era legal. Depois daquele farol, todo mundo tinha medo do farol. Tinha medo do farol, falou, não vem pro meu lado, não. Não me atrapalhar, não, que eu tô com a minha gatinha aqui. Faz favor, hein? Senão eu vou perder minha oportunidade. A Toco fechou, cara. Você vê que dó, né? É uma das baladas mais clássicas de São Paulo, né? É, a Toco, na verdade, foi o início de uma danceteria, né? Tinha também a antiga Cris, que era... Onde ficava essa? Essa eu não conheci. A Cris ficava na Antigo Sul. Ah, tá, lá na Zona Leste de São Paulo. Exatamente. Tá. Cris Danças, não era? Isso. Nossa, verdade. Eu... CD que o pessoal chamava. Ela é bem pequenininha também, ela. É onde é a Casas Bahia hoje? Exatamente, lá mesmo. Foi derrubado e virou a Casas Bahia. Porque aí ficou, a Toco ainda existe, mas não tá tendo mais som. Essas coisas não estão inaugurado nada. Bom, vamos parar aqui, só pra tocar uma música pra não desembalar os ouvintes. Vamos parar desse ponto aí da Cris Danças e do final da Toco no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então a gente indicou, a primeira música que você falou do New Order pra tocar, a gente acabou tocando Round and Round primeiro, a versão de 1994, mas você falou do True Faith do New Order, né? Exato. Pra gente fazer a ponte com o Mônaco, com o Electronic e com o Pet Shop Boys, então a gente vai tocar a True Faith, uma versão remix feita pelo Pet Shop Boys, beleza? Tudo bem, vamos lá então. Então tá bom, até já! Programa do Cacate. cama do Cacate. Poxa, Cacate, que sonzeira, hein? Opa, muito bom mesmo. Você sabe que esse cara, esse projeto se chama Mônaco, né? Isso. E ele é um projeto de música eletrônica que ele é meio que pós-New Order, vamos dizer assim. Que o Peter Hook, que era o vocalista do New Order, ele é vocalista não, desculpa, que era o baixista do New Order, ele que formou o Mônaco, e essa música é de 1995. Muito bacana, por sinal, hein? É muito boa mesmo. Que foi a música que você indicou, que foi da onde a gente tirou essa ideia maluca de fazer um programa só. De uma banda e dos projetos paralelos dessa banda, e né? Acabou sendo outras bandas juntas. Acabou sendo outras bandas juntas, claro. Pet Shop Boys. E agora, como a gente já fez os projetos paralelos do New Order, a gente pode pegar agora também e tocar o Pet Shop Boys, né? Exatamente, Pet Shop Boys, hein? Tá bem, então. Tem esse Pet Shop Boys, né, que você vai passar. É. E o projeto também para os como é que é aqui, os Derivados? É o... Tem o Pet Shop Boys e os projetos paralelos do Pet Shop Boys. Exatamente. Com o New Order. Então, correto, pra gente fazer a transição entre o Pet Shop Boys e o New Order, que a gente tocou primeiro pra fazer a transição, a versão de 1994 do True Fave, mas um remix do Pet Shop Boys. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos tocar Electronic, que é uma mistura dos integrantes do New Order com o Pet Shop Boys e o Kraftwerk. Pode ser? Opa, vamos lá então. Então, demais esse som também, Electronic Disappointed, aqui no programa do Cacate. Certinho? Opa, vamos lá. Até já. Eu. Programa do Cacate. Meu Deus, Cacate, vou te falar, como essa música é bacana, hein? Puxa vida, essa música aí fez relembrar um tempo de do fundo do baú, né? Opa, foi boa demais, hein? Nossa, é demais esse som. Pet Shop Boys com It's a Sin, do álbum Actually, de 1987. Exatamente. Esse eu lembro de cor, porque também tem aí na discoteca. É isso mesmo. Agora a gente vai aproveitar, tocar uma outra do Pet Shop Boys, que é Always On My Mind, que é uma regravação do Elvis Presley, não é isso? Exatamente, isso então mesmo. A gente vai tocar direto do CD. Você quer soltar aí? Do disco. Você quer soltar você? Não, eu prefiro que você. É. Tenho medo de... Aqui... Always On My Mind do Pet Shop Boys aqui na Sense. Até já. Caramba, Cacate, 9 minutos de música. Vê uma coisa dessa? É mesmo, 9 minutos, comprida, hein? É comprida demais, mas é muito boa essa música. E ela é, além de ter 9 minutos de comprimento, que ela é uma versão extended de Always On My Mind, que o Pet Shop Boys fez. Claro, é mais conhecida na versão do Elvis Presley e do Pet Shop Boys. Mas não é uma música nem do Elvis Presley, nem do Pet Shop Boys. Agora a gente vai tocar uma música que é uma parceria entre... Pode continuar aí. É uma música que é uma parceria entre o Pet Shop Boys e o David Bowie, pra gente fazer a ponte. Então... depois a gente traz quem é original, quem compôs originalmente a Always On My Mind, pode ser? Ok, vamos lá então. Então tá bom, vamos tocar Pet Shop Boys com o David Bowie, Hello Space Boy. Uma música que não fez tanto sucesso, mas ela é muito fantástica. Programa do Cacate. Yes, I wanna be free. Hello Space Boy. Let me go. É, o que, que eu ia falar, Cati? Isso daí, gostou? Opa, muito bacana, legal. É o New... É o New Order, não. É o David Bowie com o Pet Shop Boys, Hello Space Boy. Essa música foi lançada em 1995 e ela tem a produção do Brian Eno. E ela foi meio que uma resposta àquela coisa do... Quando o David Bowie tinha o Ziggy Stardust, que ele ia pro espaço, né? E eu lembro que na época eles fizeram essa música meio que como um retorno do personagem Ziggy Stardust pra Terra. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, e David Bowie foi uma das grandes perdas de 2016, né? Foi muito bom mesmo. Não, uma perda porque ele morreu. Aí foi muito péssimo. Entendo como é que é, mas foi uma época boa. Foi uma época boa, só que ele morreu, tadinho. É, bom, agora a gente vai voltar um pouquinho. Não, vamos voltar não. Vamos continuar na praia do David Bowie pra gente fazer a transição entre o David Bowie e o Pet Shop Boys. Aí a gente vai tocar Let's Dance, David Bowie, que foi a que você escolheu, beleza? Exatamente. Ah, então, eu queria tocar Rock and Roll Suicide, mas como o Kakati que manda nesse programa, então a gente vai tocar Let's Dance. Aí, pra gente já finalizar, tem mais três músicas, que é um projeto paralelo do New Order, mais um, e um Kraftwerk, que fez parte do projeto Electronic, pra gente finalizar as participações, e a última é uma surpresa. Tá ok, então, isso mesmo. Uma última surpresa. Opa, você sabe o que é, mas os ouvintes não. Exato. Então a última é uma surpresa. Beleza, Kakashi? Então vamos agora, David Bowie, Last Dance. E depois tem Other Two com Taste Fish. Tá ok? Ok, vamos lá. Programa do Kakashi. Because my love for you would break my heart. programa do Cacate. Taste Fish, o som do Other Two. Other Two, na realidade, era a mina do New Order, né? Que era tecladista. Opa. Vamos pegar aqui o nome dela, que eu... é Julian alguma coisa. Mas não custa nada a gente passar a informação certinha pro queridíssimo ouvinte e pra queridíssima ouvinte. The Other Two é a... vamos ver, Gillian Gilbert, do New Order. E o baterista do New Order também tá no projeto, que é o Stephen Morris. Exatamente. É... então, agora a gente já está chegando ao final do programa, tem que avisar os ouvintes, né? A gente tem mais uma música que a gente fez uma ponte, porque o Kraftwerk, o vocalista, um dos líderes do Kraftwerk, o Karl Bastus, ele fez parte do projeto Electronic, que a gente tocou com Disappointed, né? Que você indicou para nós. Exatamente. Então, esse projeto é... tinha os caras do Pet Shop Boys, os caras do New Order, em específico Bernard Sumner e Sumner. É, não lembro agora, mas é Sumner ou Sumner. Mas ele tinha esse líder do New Order E ele tinha também em muitas faixas e ajudando na produção o cara do Kraftwerk. Vamos tocar Kraftwerk? Vamos lá então. Aquela que você escolheu, Hall of Mirrors, pode ser? Então tá, bota já. Eu. The young man stepped into the Hall of Mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Sometimes he saw his real face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Suddenly, the picture was distorted. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. To be and changed into a new personality. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Ô, oh, Cacate, eu adoro essa música, mas ela vai longe, viu? Vai longe. Ela tem... Putz, acho que ela tem... Ainda falta 3 minutos dela e ela já rolou uns 5. É, uhum. É uns 8 minutos essa música aí. Adoro Kraftwerk. Olha, Kraftwerk, meus sinceros cumprimentos de fã. Mas a gente vai pra surpresa, porque a gente já tá atingindo aqui... 1 hora e 4 minutos. Já tá atrasado o programa. Então vamos pra surpresa, Cacate? Vamos lá, então. Tá bom, ó. Daqui a pouco a gente volta e vocês dizem pra nós o que acharam da surpresa. Até já! Cacate, essa música é fantástica, fala a verdade. Muito boa mesmo. Nossa, é a surpresa que a gente deixou para os ouvintes. Blue Monday, do New Order. Blue Monday, que é do álbum Power, Corruption and Lies, de 1983. Uma música, essa música, na realidade, ela moldou uma geração. Exatamente. Da música eletrônica. Dá para dizer que tem a geração de música eletrônica antes de Blue Monday e depois de Blue Monday. Exatamente. Inspira a gente até hoje. Teve até agora, recentemente, como ela é de 1983, em 2013, lembro que teve o aniversário de 30 anos da Blue Monday e fez uma série de homenagens, uma série de regravações. Só foge daquela regravação do Orge, que aquilo lá é bem lixo. Mas tem várias outras regravações boas. Só pra dar o serviço, Cacate, vamos lá falar do I Was On My Mind, que a gente tocou com a versão do Pet Shop Boys Extended do álbum Introspective, de 1988, com a produção do Trevor Horn. Essa música, ela não é original mesmo do New Order, do Elvis Presley, como a gente tinha dito. Tanto o Pet Shop Boys quanto o Elvis Presley são intérpretes dessa música. Ela, a versão original, a primeira versão foi cantada pela cantora Brenda Lee. E ela é uma composição do Wayne Carson, do Johnny Christopher e do Mark James. Exatamente. Como a gente tinha mais ou menos já dado para os ouvintes a letra, ela não é uma música originalmente feita, gravada e composta. O Elvis Presley, na realidade, nenhuma, acho que era dele mesmo. Ele só era um intérprete, um dos maiores intérpretes, mas era mais ou menos como outros grandes intérpretes que ele, por exemplo, Roy Orbison não. Roy Orbison compunha algumas coisas, mas o Elvis Presley não. O Elvis Presley era só intérprete. Vamos encerrar o programa logo mais, então? Não, vamos encerrar logo mais não. Vamos encerrar agora, o que você acha? Tudo bem, então. Então vamos lá. Que pena, porque esse programa tava muito legal. Tava muito bom. Além de ter a transmissão do Facebook Live, que a gente é estreando esse formato hoje, além de tudo, teve uma seleção de músicas, Pet Shop Boys, New Order, Kraftwerk, nossa, David Bowie, só coisa boa. Vamos deixar pro outro bloco e a gente vai determinar o programa, então. É isso aí, pro bloco, pra semana que vem já tem. Exatamente. Algumas coisas que você me passou, então, e a gente faz aqui uma bagunça. Tá ok, então tchau. Até já! Tchau.